é mais uma noite que não vou dormir. Hoje é mais uma noite triste sem você. Sinto que esta saudade vai me destruir. Estou morrendo a cada dia e só você não vê. Eu vou sair daqui agora pra te trazer nos braços meus. Diga, diga que não morreu a esperança, pois quem espera sempre alcança. Preciso dos carinhos teus. Já não dá mais ficar sozinho desse jeito. O amor é grande no meu peito. Confesso, já sofri demais. Já não dá mais ficar sozinho desse jeito. O amor explode no meu peito. Confesso, já sofri demais. Oh, oh, oh, oh. Confesso, já sofri demais. Oh, oh, oh, oh. Confesso, já sofri demais. Sozinho desse jeito, o amor é grande no meu peito. Confesso, já sofri demais. Já não dá mais ficar sozinho desse jeito. O amor explode no meu peito. Confesso, já sofri demais. Confesso, já sofri demais. DJ Marujo, agora ele é mais forte. Agora ele é saudade, saudade. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas. Abraça, meu amor, abraça, meu amor.

viver sem você, eu não consigo. A noite se

DJ Marujo. A palavra saudade tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Ontem, hoje e sempre. Porque aqui a gente toca saudade de verdade. Quem será o homem que vai lhe amar? Agradeço

pra mim foi um sonho. Uma história singela, tão pura e tão bela. Foi muito o que eu te dei, só Deus sabe o que passei. Te amar foi bom demais, realmente eu estou consciente. Loucuras fizemos, nos amamos demais. Não quero mais ilusão, maltratando e matando meu coração. Preciso te esquecer, pois sou jovem pra sofrer. É melhor eu siga sozinho à procura de novos caminhos. Cantando ou chorando, só não posso é morrer por você. Você pra mim foi um sonho, uma história singela, tão pura e tão bela. Foi muito o que eu te dei, só Deus sabe o que passei. Te amar foi bom demais, realmente eu estou consciente. Loucuras fizemos, nos amamos demais. Não quero mais ilusão, maltratando e matando meu coração. Preciso te esquecer, pois sou jovem pra sofrer. É melhor eu siga sozinho à procura de novos caminhos. Cantando ou chorando, só não posso é morrer por você. Sabe o que passei. Te amar foi bom demais, realmente eu estou consciente. Loucuras fizemos, nos amamos demais. Não quero mais DJ Marujo. É saudade, é fera. E na tua boca num beijo, quero matar meu desejo. Vem pra mim, me ama assim. Quero você sempre aqui. E na tua boca num beijo, quero matar meu desejo. Vem pra mim, me ama assim. Quero você sempre aqui. Pote de mel, na cama vadia, você é meu céu. Chega de um jeito assim tão voraz. Sempre que é ruim, tu não se satisfaz. Sei que você vai ser o meu fim, mas não importa, quero mesmo assim. Quero você sempre aqui. Aqui.